Quiseram que eu botasse boné de marinheiro. Quiseram que eu ficasse igual ao mundo inteiro. Mas eu não, não, eu não. Quiseram que eu botasse uniforme de escoteiro. Quiseram que eu pegasse no martelo do pedreiro. Mas eu não, não, eu não. Você vê de nascença esse meu jeito. Nem eu mesmo me consigo imitar direito. Quem sou eu? Igual ao mundo inteiro. Mas eu não, não, não. Quiseram que eu botasse uniforme de escoteiro. Quiseram que eu pegasse no martelo do pedreiro. Mas eu não, não, eu não. Você vê de nascença esse meu jeito. Nem eu mesmo me consigo. Quem sou eu? Eu não. Quem sou eu? Eu não. Quem sou eu?